problemas desta vida, tua alma está sofrida, só vive a reclamar. Eu contente já prossigo, minha estrada é florida, tenho em quem confiar. E neste mar bravio, em meio às tormentas, se começo a afundar, eu não temo nem as ondas, tenho Cristo ao meu lado e me ponho a clamar. Jesus, segura minha mão, Jesus, segura minha mão.